madrugada da noite. Toda noite ela sai pra aventura, sai tão linda dentro de uma lingerie, com seu jeito de menina tão linda, e os meus olhos sempre a te seguir. Sai tão linda pra vender amor, com ingredientes de paixão. Em seus adereços tem carinho e emoção, tem de tudo que o amor permite. Gata da noite, Estúdio 3D e de gravações.